retoque falando de amor, tá bonito demais. Chega de passar a mão pela sua cabeça, de ficar a vida inteira vendo você fazer besteira. Pois é, quem não ouve conselho vai ouvir, coitado. Eu pelo caminho certo e você pelo caminho errado. Já chega essa sua cena de novela, sua lágrima é sincera. Por mim você morre afogado nela. Quer chorar, chore. Eu acho que água com sal me cura de você. Quer chorar, chore. Quer chorar, chore. Enche sua. Eu acho que água com sal me cura de você. Quer chorar, chore. Quer chorar, chore. Chore, menino. Canta aqui, ó. Diz. Chega de passar a mão pela sua cabeça, de ficar a vida inteira vendo você. Já chega. Pois é, quem não ouve conselho vai ouvir, coitado. E você pelo caminho errado. Já chega. Essa sua cena de novela, sua lágrima é sincera. Por mim você morre afogado nela. Coco na batera, canta, vai. Quer chorar, chore. Eu acho que água com sal me cura de você. Quer chorar, chore. Quer chorar, chore. Enche sua lágrima no coco pra eu beber. Eu acho que água com sal me cura de você. Quer chorar, chore. Quer chorar, chore. Enche sua. Eu acho que água com sal me cura de você. Quer chorar, chore. Quer chorar, chore.